Nós dois caminhando juntos no Recife, lua cheia admirando o rio Capibaribe. Teus olhos tão brilhando, reflete que nos amamos. Fumamos e conversamos sobre os livros que compramos. Pescadores na ponte, pássaros cruzando o horizonte. O cheiro da cidade trazem memórias distantes. Esperei por vários meses pra te ter no meu covil. Se tivesse sido outra, tudo seria vazio. Em teu mar desago o rio, o sol só existe pra tu não morrer de frio. Teus olhos me dizem que não vou morrer sozinho. A rotação da terra que estipou no meu caminho. Contemplando tudo, passa alfândega ao fundo. Eu juro que eu sou o homem mais feliz do mundo. Minha alma flutuando sobre o Recife antigo. É isso que acontece quando tu fica comigo. Uma noite de amor. Só uma noite linda como a tua cor. Mais uma noite de amor. Só uma noite linda como a tua cor. Beijo sua boca, sinto a terra rodar. Vê que coisa louca, senti que você é minha. Essa vida é pouca, quero tu na outra lá. Vem na vida, após a vida, não te deixarei sozinha. A grande escultura de Brennan ao fundo. Os teus olhos tão profundos, me faz mergulhar no mundo. Teu sorriso lindo sob a luz neon, cruzando as barreiras da luz e do som. Ainda por cima o esporte fez um gol. Estar contigo é melhor que qualquer show. Nem ligo pras ligações do PAN. Qualquer dia a gente vai andar de catamarã. Duas cervejas por um mal de sol, só pra dar um tchan. Quando o sol subiu, desceu seu sutiã. Alma alta, voamos no quarto. Química braba, interessantes papos. Versos absurdos extraídos da caneta. Alinhamos nossos corpos como se fossem planetas. Viajamos no espaço, tocamos no futuro. Juntamos os abraços, iluminamos o escuro. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, não quero mais ninguém. Me sinto tão seguro quando tô com meu bem. Me sinto tão seguro quando. Mais uma noite de amor. Mais uma noite linda como a tua cor. Mais uma noite de amor. Mais uma noite linda como a tua cor.